ligado à linha ET4-10-180 graus 0 menos. Autorizado ali a recorda no 01221. sou o Coronel 61, com 54 motos, autonomia de 3 horas e 57 minutos, operando Campinas. Afirma também, chove? 154. Taxi é via Pátio 1, no Índia, quanto de espera está lá pronto, altímetro 908. Teste Pátio 1, no Índia, ajuste mesa 1008, com o Coronel 61. Soliente Lima, após a passagem do Boeing 737 da Gol, taxi da retaguarda, inicia o reboque e reporte na entrada do Pátio 3. Prossiga. Após a passagem do Boeing 737 da Gol, taxi da retaguarda, inicia o reboque e reporte na entrada do Pátio 3. Autorizado pushback e reporte para o início do reboque. Como a aeronave vai realizar o push no gate 05 até a entrada do Pátio 3, ok? Ok, liberado direto até o Pátio 3, até o fim do 3. Alfa Equilima, mantém a posição após finalizar o pushback. Como a aeronave realizará o push no gate 05 do Pátio principal até a entrada do Pátio 3, campeão? Desculpa, eu tenho que manter a posição então. Afirmo. aqui, iremos apenas visual, chuva leve, 7,2 mil pés, 5 mil metros. Para o táxi, no 44, é o meu ambiente. Tive a parte 1 no Índia, eu vou te esperar chamar pronto, altímetro 90. Parte 1 no Índia. Janela 6251. Lançamento pela 349, está no 11. Lona 349, autorizado o feedback, está na reporte técnica. Para o 360, o Xenero 62, 5 horas. Delta Tango, Mike com Mike, 60 milhas sobre o SB Salvador, serviço radar terminado, chame Deus na frequência 120.1. Alfa Yankee India, pode finalizar o rebote no gate 03. Alfa Yankee India, está seguindo o rebote. Rebote finalizando, agora autorizado até o gate 03. Ok, repassará o no final. Com 349, autorizado a alinhar e decolar para o seu 0, vento 60, 0 graus, 079. Decola, dona 349. Decolou 43, chama controle em 119.8, bom voo. Controle bom. 349, bom dia. 349, contato radar, decolagem, chuva via saída São Bruno para o nível 380. Via São Bruno para o 340. Chuva e montanha, nível 360. 360, 1349. Segundo, chame Centro Recife, região 25, destino Lima Alterna, 123, destino 8. Alfredo, bom dia, é a Avianca, Oscar November X-Ray. Tudo sim, é Oscar November X-Ray. Oscar November X-Ray, possível. Bom dia, Saulo. Pedi autorização para rebocar a nave, nós estamos no pátio 3. Só configurando o certificado e a posição. Posição 5 do pátio principal. Sim, se autorizar, já pode finalizar no IT-05. Tá, ok, obrigado. Alfa Yankee India informando o término do retorno. Sente, bom dia. Boa, 349, firma 3360, chama 135, rádio 5361, alterna 123, decima 8. Foi o segundo, 3300, por favor. decola da 17. Gente, autorizado o acionamento, chama novamente pra Copa, por gentileza. Tango Delta, copia? Afirma, autorizado Serra, novembro de Serra Golf, nível 190, decola da 17 com primeira curva esquerda na saída Lotar. Transponde de 5021 e controle em 199.8. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 10 com a primeira curva direita na saída São João, no Lê da Morte. Doutor 10 a primeira aerovia após Salvaté e conforme rota. Transponde 5030, controle em 119.8. Autorizado nível 320 para São Paulo Guarulhos, apelo 10, Salvaté. Decola da 10 com curva direita, na salvo 1, Leda, Monte Vá. 5030, o código transponder e o controle 1199.8, posição 7, puta 3171. Está 3171, cotejamento correto para puxar o questionamento no guia 07, já pode pronto. Por falar, obrigado, está 3171. Delta Report Instituto São Papau, altímetro 019. Tango autorizado em linha e manter o nosso 7, reporte pronto. 125, contato radar estabelecido 61 milhas. Nordeste do Salvador, prossiga na proa de Perth, para a chegada de Perth. Reporte de áudio descida, altimetro em Salvador, 109. Olá, bom dia, Alcanel, a 225, descendo 180 para informação 4. Continuar 6225, contato radar estabelecido, 59 milhas para a posição BF. Rui, posição BF, para a chegada BF, reporte de áreas descidas, estrutura vigilante, radar, altímetro 109. Ok, mano, bom, vai passar por descida, Eixo 3, desça para 2.000 pés, está autorizado o LSF 8, pistão 0, reporte localizador, altímetro 109.